Foda-se. Cannabis substitui a heroína como droga mais usada. Por quem inicia tratamento por dependência? Convinha isto para a beira do microfone. É este? Este já está a funcionar. Pois, sabem porque é que não funcionava? Não funcionava. Estava desligado, simplesmente. Olá! Este é o som da minha voz. E eu sou o Vítor Vilas Boas. Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Dus. Esta que foi mais uma semana complicada. Começo a achar que é um hábito eu dizer isto. Ainda bem que eu não me queixo assim tantas vezes. Só para vocês, caros ouvintes. E foi complicada porque... ora bem, para começar, a semana começou, passa a redundância, comigo a falhar uma entrevista com Pedro Aflalo, um dos responsáveis ou dos elementos dos alumniados, umas conferências com antigos alunos que ocorreram na passada quarta-feira na UBI, que correu muito bem, diga-se, foi interessante, umas apresentações mais descontraídas e acolhedoras, digamos assim. Mas de facto tenho pena de não ter conseguido falar com nenhum dos responsáveis do projeto para saber mais sobre a origem e todo o processo de organização. Mas pronto, é a vida. Mas falando do que realmente interessa, no programa de hoje, daqui a um bocadinho, porque eu já sei que sou chato nesta parte, vão poder ouvir uma conversa com Emílio Rodrigues e Pedro Bento num paleio completo, diga-se. Eles que também estiveram envolvidos na organização dos alumniados, mas que estiveram em estúdio para falar de um outro projeto, o Covil, que é uma agência de publicidade experimental composta quase na totalidade por alunos e na totalidade também por ex-alunos da Universidade da Beira Interior, uma agência da qual inclusive eu faço parte porque eu tenho uma tese para fazer e tenho que arranjar mil e uma desculpas para não trabalhar nela. Mas antes de começar devo dizer que este foi um programa estranho porque vão basicamente ouvir uma conversa de um pessoal que se encontra no café de manhã ainda meio ensonados, porque de facto foi isso que aconteceu, não no café mas no estúdio, e eu se calhar estou um pouco arrependido de ter marcado a gravação para tão cedo. Não foi assim tão cedo, mas somos estudantes e as manhãs são coisas difíceis de vencer. Então o nosso discurso fica assim muito partido e muitas vezes não faz sentido. Mas pronto, pelo lado positivo falamos de muitas coisas, já que da agência provavelmente eles falaram durante 5, 10 minutos. Não os podem culpar não ser sucintos quanto a isso. E a partir daí começamos a divergir completamente para tudo e mais alguma coisa. Filmes bons, filmes maus, música boa, música má, religião, concordamos todos. Pois isto está aqui pessoal de cinema a gravar cenas e eu não estou a curtir, por isso vamos despachar, passar rapidamente para o programa. Não se esqueçam também de passar pela página de Facebook do Covil e para um gosto para acompanhar todas as novidades, e creio que coisas novas estão para surgir. Tenho de dizer que estou muito contente porque estamos finalmente no iTunes. Os padrões da Apple estão a descer muito porque fui aceite e estou muito contente, embora ninguém ouça por lá, porque o meu público acho que não tem muitos iPhones, ou se tem, não ouve de facto o podcast e só tem gosto na página. Seguindo, vamos lá, vamos a isso, siga. Isto ia ser todo silencioso. Até isso, eu estou a ouvir o computador logo que é. E o olhão são uma merda. Ou quando o pessoal está aqui ao lado a falar. Ah, nas aulas? Não, aqui. Há pessoal aqui fora das aulas. Vem gravar notícias e assim. Ah. Eu nunca vejo ninguém aqui. Ah, se calhar à segunda-feira ninguém vem. Segunda? Não, segunda terça não talvez. Terça é o dia todo. Mas é estranho que ele vem para aqui escrever as notícias. E podemos escrever numa sala qualquer. Manda-me o cartaz da cena de cinema. Aqui. Fala com o Eric. Ai, que Eric. Não há nenhum cartaz para quê? Uma cena que vai acontecer quarta-feira. Aquele contra-luz. Contra-luz. Aquele teaser está a qualquer coisa. Está fixe? Podes pôr isso para o estilo, porque não funciona. Eu acho que para estar no espírito. Podes começar logo a dizer que nós temos adereços para nos sentirmos mais profissionais. Podes dizer, já está. É mais confortável. Eu te digo que estou profissional e faço só assim. Faço o beat. Funciona, podes fazer mais um. Até posso fazer tipo. Aí já estás a. Era só isso? Ainda bem que estás a organizar um festival de cinema, porque de rádio. Era o Vladimir e fazia. Som, um, dois. Caralho. Um, dois. Da-se. Mas está muito fixe o teaser com o professor Correia. Por acaso foi uma ideia dele também, não foi? Foi. Sabes quem é que ia ter? Tu. Eu sei, está lá no fim. Ideia original. Sabes, eu li os créditos. Sim. Mas percebeste a piada do Correia, que estava antes? Que piada? Do teaser? Do aluno que volta? Não, do nome que está nos créditos. Do adulto sim, que aparece no timplano de... Sim, com a música do... Intelectual. Yeah. Intelectual. Pronto, já estamos a gravar, agora não sei o que não está ao certo. Não está preparado. Tinha me avisado. Oi, me diria que ia falar da Covil só. É. Eu não. Mas quando começaste aqueles assuntos de. Olha, mas. Religião, política. Olha, és ateu. Mas eu não me acabo a falar disto. Onde é que está o guião? Onde é que vocês fizeram? Foi no programa de falar, vocês estavam ali a ler um texto. Estávamos a ler um texto. Não estávamos, mas estávamos. Não estávamos a ler um texto. Pois não. Então porquê é que parecia que estavam a ler um texto? Por acaso, a única vez em que fizemos uma coisa para aquilo em que parecia que estávamos a ler um texto foi para o Espalha Factos, porque escrevemos mesmo um texto aqui. Mas ou foi para o Espalha Fatos? Foi para o Espalha Fatos. Não, mas o outro também ficou assim um bocado mecânico. Foi, não foi? Eu sei que ouvi os dois. Ui, temos aqui um fã número um. Sim. Tem que ver a concorrência. Ele é a concorrência, mas ele ao mesmo tempo ele trabalha na Covil. Se não. Então, não, a concorrência faz, a nível de rádio. Sim, faz bem a ouvir. É realmente, isto não faz muito sentido eu estar. Isto é uma publi-reportagem, quase. Por isso é que eu não quero falar disto, vamos falar de... Deixa a tua carteira de jornalista antes de começar a fazer isto. O PS recupera medidas da Troika vetadas por Passos. Ah, preferia comentar aqui outra notícia que é... Hoje sai a caixa arquivadora do Game of Thrones. Mas só a caixa? Sim, é só a caixa. Não, e o primeiro DVD? Ah, também sai o primeiro DVD, é lá. Saía-se comprasse o Expresso original. Mas aqui diz oferta. Querias que oferecessem a caixa também? Queria. Por mais 5,95€. A juntar aos 3€ e tal que já custa. 3,20€. Como é que as pessoas não compram jornais, não? Há pessoas que preferem comer ao Monumental. 3,20€ ainda dá para um café. Depende se pagas ou não um sumo. Não, com o sumo já é tipo 2,5€. Então, Emílio, fala lá do Covil e vamos despachar isto? Vamos lá, rapidamente. Para já dizer que a Covil neste momento está em estado de fermentação e... Mas podes parar de ler o texto imediato. Ok. E dentro em breve vai ser servido ao público. A desmotivação, quando não queria ler o texto. Realmente, isto nota-se o entusiasmo criador. Então eu vim aqui com isto tudo preparado. Está em fermentação. Vamos falar a sério? Não, necessariamente. Brincando. Como é que surgiu a ideia do Covil? Acho que as pessoas já ouviram isso. Não necessariamente. Neste programa não ouviram, os seguidores deste programa não ouviram. Sim, todos os 5 seguidores, que foram os convidados anteriores. Exato, se isto fosse em direto eles estavam neste momento a ouvir. Sim, às 11 da manhã. Às 11 da manhã, na segunda-feira. Quando então, como é que isto surgiu? Isto foi uma mistura de ideias. Aqui o Pedro já tinha falado com o professor Eduardo Camilo durante o nosso segundo ano. Não sei. Tão sério, para fazer um laboratório de publicidade. O professor Camilo não vai ouvir isto, pois não? Vai, ele é um fã incondicional. Professor, a tese está a correr muito bem e eu estou a trabalhar muito, está bem? Vamos saltar esta parte à frente. E pronto, eles tinham falado de uma ideia de criar um laboratório de publicidade, mas aquilo ficou em águas de bacalhau. Depois, durante o primeiro semestre do terceiro ano, fui fazer um intercâmbio ao Brasil. Um intercâmbio? Um intercâmbio. É assim que eu digo. Muito bem. Foi aquele apanhou estas expressões, a agência está a fermentar, depois ficou em águas de bacalhau. Sim, eu achei que ali ia usar fermentar outra vez, mas sabes, não. Sabes que lá há muitas doenças. Ajudava. Tive que colar para aí três vacinas, fui para lá. Continua o teu relato. Como é que eu ia? Ok, então lá... Que é uma história muito longa. É, deparei-me com uma outra realidade, que era tipo um país cheio de brasileiros. No Brasil? É verdade, aquilo... Quem diria? Ao início pensei que me ia fartar rapidamente, mas por acaso até não. E, Zé do Hambúrguer. Perfeito, Zé do Hambúrguer. Eu pedi, Zé do Hambúrguer, abram aqui um franchising. Isto é só promover, é o Oriental, é o Monumental. É uma agência de publicidade, yeah. É isso que nós cá viemos sim, fazer. Sim, sim, devem estar a receber imenso. Falar do máximo de marcas possível. Zé do Hambúrguer paga-me. E depois o Emílio falou comigo e disse-me assim, olha, e se fizéssemos uma agência? Eu disse, está bem, e fizemos. Pronto, e fizemos. Foi assim. Isto tudo em que ano? O ano passado ainda? Não. Antes não, ou depois não, dele não. Voltar do Brasil? Enquanto estava lá já estávamos a falar. Nós comunicávamos por Skype. Como, antes de dormir como, e... Sim. Às vezes estava na cama e não tinha nada para fazer, ligado para o Emílio. Então, e a agência? Ai, tantas potencialidades da internet. Pronto, e depois foi assim que surgiu. Depois começámos a recrutar pessoas, fazer... Não, vocês fizeram todo um ídolos, quase, processo de casting. É verdade. Eu vim aqui à Covilhã de propósito só para fazer entrevistas e voltei para o bordo. Pensava que tinhas voltado para o Brasil. Caga, esquece, não dá, em Portugal não dá. Também era muito dinheiro. Onde foi isso? Era demasiado empenho. E agora estamos em fase de fermentação. Com um paninho quente estamos. Para cima, para manter quente e úmido. Sim, sim. Quando é que volta a haver reuniões do Covil? Amanhã. Amanhã. Existem dúvidas perante os vossos funcionários. Temos de colocar no grupo. É amanhã, ainda não. É complicado esta fase, final da licenciatura. Ah, é? Temos sempre muita coisa para fazer. Têm testes e trabalhos e essas pessoas. Pessoas mais para jantares, para se despedirem de nós, estás a ver? Complicado. Falta um mês para... Sim, começam as despedidas, sim, eu nunca mais vou ver e não sei o quê. Alguns se calhar estamos cá todos para... Exato, e alguns esperem-se com tristeza, mas outros também, é com felicidade. Tumba, boca! Queres dizer nomes? Não digas nomes. Tipo o Alberto, o Alberto é com felicidade que nos despedimos dele. Quem? O Alberto. Isso é um nome fictício. Pois é. Mas o Francisco. Perspicaz. É o Fernando. É o Fernando também, chato, caralho. Pode dizer palavrões. Podes. Ah, que puta que pariu esse Fernando, puta que pariu, sério. Cabrão do caralho. E aquela pegazinha da... A pegazinha? Aquela pegazinha da Silvia. Ah, já, foda-se. Só para a Silvia. As pessoas que estiverem a ouvir devem estar a achar que vocês são as piores pessoas do mundo neste momento. Não. Também acho que não. Somos diretos, dizemos na cara. Sem textos. Sem textos. Porque hoje estamos sem textos. Também já disseram tudo o que tinham em 5 minutos? Sim. A história da Covil ainda é breve. Se quiseres posso acrescentar alguns detalhes que queres nem sabe. Enganhaço? Não. Passa à frente. O que é que eu quero saber? Vê nos teus textos. Publicidade. Vocês sempre quiseram fazer publicidade ou nem por isso? Eu quis ser padeiro. Mas isso foi... Quando estavas no Brasil? Quando estavas aqui? Não. Isso foi no sexto ano. Isso foi em 1999. Por acaso também quis ser padeiro quando era miúdo. Então isto podia ter tomado um rumo muito diferente. Podia ser Covil, padaria e confeitaria. Sim. Uns panicos, servias ali para o Monumental podia também. Podia ser padeiro porque quando era miúdo não gostava de dormir, estás a ver? Queria estar sempre acordado. Porque achava que era uma perda de tempo, então se eu tivesse um emprego normal durante o dia e fosse padeiro durante a noite, estava sempre acordado. Já eu não. Eu queria era fazer um tipo de pão. Brutal, que toda a gente ia ficar fascinado. Revolucionar a indústria das padarias. Sim, da panificação. Ainda há muita coisa para fazer nesse ramo. Um dia quis ser rei da panificação. Já o rei dos frangos. Ia ser o rei da panificação. Também há o rei dos hambúrgueres no Porto. Sim. E chama-se e Vitor. Também há a rainha das farturas. Isso já está muito batido. Pronto, queria ser o Masterchef também, não? Então, publicidade, sim ou não? Em que tinha de escolher o curso, eu queria um curso... Fácil? Não, queria um curso de letras. Sem matemática? Não, por acaso não, matemática nunca foi um problema. Mas queria um curso que me obrigasse a escrever, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, estás a ver? E então, tipo, optei por este, mas nunca tive aquela pancada de jornalismo, embora sempre tivesse feito, até já antes de vir para o curso, já escrevia para alguns sítios. Para o jornal da escola? Não, por acaso escrevia para sítios melhores. Não, tipo o quê? Eu não pudesse dizer agora. Então, são sítios melhores, precisas de dar as tuas referências. Mas depois, quando vim para cá, rapidamente me fartei de jornalismo. Porque, opa, é sempre aquela forma, as notícias são sempre igual. Pá, principalmente escrever notícias é chato. E as notícias daqui da Covilhã são muito... Também são sempre iguais. Não, interessantíssimo. Sim, é tipo, o elevador está variado. O elevador continua a variar. Mas essa notícia dá para meio ano. Sim, dá para fazer um follow-up do elevador. Sim, sim, sim. Tens lá um repórter 24 horas por dia a acompanhar o elevador. Deviam criar uma hashtag e não sei o que é. Elevador. Opa, mas depois há, como eu também sempre gostei de coisas assim originais e criativas e que metessem diferentes textos, por exemplo, cultura, tipo artes, estás a ver? Estás a fazer todo sentido. Não, sim. Mas a publicidade também mete isso. Mete tipo diferentes textos e diferentes áreas. Sim, sim, junta tudo. Eu percebo. E então a publicidade apareceu como uma maneira de fazer alguma coisa que eu gosto. Mas tu continuas a escrever para um monte de sítios ou não? Continuo a escrever para um monte de sítios porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer, a parte da escrita. Mas gosto mais da parte de publicidade para ter uma. Para criar. Sim, para essa parte de eu criar. Até porque criar texto. A não ser que escrevas uma história ou sim, um romance. Estás um bocado limitado. Sim, estás sempre limitado pelos acontecimentos. Se fores demasiado criativo, em metáforas e comparações, sim. Depois as pessoas não atingem. As notícias perdem-se um bocado nisso. Se tu começas a meter metáforas e eufemismos. Se bem que se vires o Correio da Manhã, okay. Aquilo. O Correio da Manhã. Não ligam muito a isso. O Correio da Manhã dava para escrever um romance repartido em notícias que depois juntavas tudo. É um sonho que eu tenho. Aquilo é um sonho para. É qualquer romancista. Escrever, para quem faz sequestros para fazer aquelas mensagens, sabes? Sim, sim. Eles têm lá palavras de todo o tipo. Em letras grandes. E usam aspas nos títulos. É muito bom. Tinha visto uma muito boa, mas agora não me estou a lembrar. Uma notícia muito boa do Correio da Manhã. São todas muito boas, não vamos aqui. Era um rapaz que esteve a planear 12 meses para. 12 meses, 2 meses para matar a mãe com ácido sulfúrico. Mas matou? Matou. Planeou e matou. Fez as duas coisas. Pois. Foi duplamente horrível, porque ele planeou. Planeou, matou e foi apanhado. Logo um sorriso nos lábios. Porque é engraçado. Achas engraçado? Acho engraçado, por acaso. Depois aparecia o rapaz entrar na carrinha da polícia. Aposto que no Brasil é pior, não é? O jornalismo. Ou tu não ligavas a isso? Por acaso não ligava muito. Não tinha muito tempo para claro isso. Claro que não. Os hambúrgueres ocupavam... Os hambúrgueres, os passeios... Mas o Emidi não foi roubado no Brasil. Pois não, não é verdade. Não teve lá quase meio ano. Meio ano sem ser roubado. Era só um recorde pessoal. É um recorde pessoal. Acho que até aqui na Covilhã. Não, também nunca fui roubado na Covilhã. Na Covilhã, eu ia ser roubado por quem? Então? Se fosse por mim, quem é que te ia roubar na Covilhã? Se calhar alguém roubava-me sem querer. Um conceito diferente. Desculpe, tem relógio? Não, tome tudo. Tome. Mas no Brasil o jornalismo é essencialmente sensacionalista. E lá está, a Correio da Manhã. É que até os programas da tarde, da manhã, da noite, é tudo. É tudo. Uma loucura. É aqueles programas que eles pegam numa frase e aquela frase está a repetir. É o típico programa americano. Yeah. A Fox News ou coisa do género. Já a seguir, vamos revelar não sei o quê. Mas isso é uma coisa que eu não percebo. E no final, a resposta é sim. Isso é uma coisa que eu não percebo agora. Nos telejornais, eles fazem teasers de notícias. Já a seguir, vamos dizer tudo sobre... Inserir a notícia. Sim. Mas isso já faziam. Mas aí, agora é irritante. Agora fazem eles, no Brasil eles fazem teasing do teasing. Sim, isso é a la Vingadores. É coisas do género. Ontem houve um telejornal que começou a passar de 7 minutos. Foi para o intervalo. Passado o quê? 7 minutos. Oh, mas ontem as notícias eram todas sobre o Benfica Porto. Está bem, mas mesmo assim 7 minutos. Não percebo, é que supostamente o intervalo é para partir um programa mais ou menos. A meio? Não. Estás enganado. No Brasil é engraçado que os programas são, naquela duração do programa, aquilo são técnicas para captar a atenção. Sim, sim. O conteúdo. Como aquela rapariga que se prostitui para comer cheeseburger. Nunca viste isso? Não. Nunca viste. Então onde é que tu moras? Eu moro ao pé do jardim, da Covilhã. Eu vou-me comprar lá internet. Um Nighty Break. Às vezes há. Nighty Break. És basicamente uma rapariga que se prostituiu para comer cheeseburger. Eu gosto muito da expressão. Ela disse cheeseburger. É. Porque é assim que eles escrevem lá. É com X mesmo. É verdade. Tipo X gravios. Exatamente, foi assim que eu descobri. A pesquisar X. Cheeseburger. E tu, Emílio? Publicidade? Há sempre? Publicidade. Ou não? Quase desde sempre. A partir do secundário eu tive num curso de comunicação multimédia, então já fui encaminhado. Ai, que fancy que ele é. É verdade. A partir da padaria, depois foi bombeiro, depois foi arqueólogo. Foste ou querias ser? Não. Quis ser. Também queria ser arqueólogo. Depois comecei a ganhar juízo. Depois perdi logo, perdi logo assim quando pensei em ser jornalista. Então pensaste em ser jornalista? Pensei. Durante quanto tempo? Aí, 2 segundos. Acabei por fazer um estágio num jornal online. Ui. Que já não existe, porque eu acabei com aquilo. Porque sabia ser tão mal que eles acabaram por falir e dizer falecer. Isso era muito grave. Mas depois. Portanto, aquela já questão, foi dito, não sei se era assim muito grave. Depois a minha mãe disse assim: ah pá, tens jeito para criar. E eu olho. Mas criar é muito vago. Deixa eu ver um curso na área da comunicação que dê para criar. A publicidade, se calhar, até. Foi assim. As nossas histórias são todas assim. As nossas histórias acabam todas muito abruptamente. Depois fui ao pão. De manhã é boa, pão. A saquinha bem na mão. De manhã é boa, pão. Ninguém conhece um clássico? Não. Trabalhadores de comércio. Vês? Ele conhece. Ou está quietinho, ou levas no focinho. Vocês são lá de. Também és lá de cima, não é? Sou. É de Gaia. De Gaia. E tu és de onde? Mar de Canadá. Sou natural do Bonfim. Do Bonfim Porto. Agora quando o pessoal diz que eu sou de Marco. De Marco. Olha, os brasileiros diziam, eu fui em Porto. E eu, cala. Fui em Porto? Fui em Porto. Agora, estive em Porto. Já viste aquilo que aconteceu em Marco? Eu fico um bocado em Marco. Eu não gosto, não gosto. Em Março? Em Marco. Tu és de onde, Barcelinhos? Linda terra. Fui lá no verão. Isto aqui é só ao fui aos Xispos, mas estava fechado. Estava lá. Tens que ir lá outra vez. Agora já está aberto. Não sei. É sempre uma roleta. Não sei. Ver. A senhora do Xispos estava lá bem chateada porque lhe fecharam aquilo. É normal. Mas depois eu fui à casa de banho e percebeste porquê. Porquê que fecharam. Não tinha fechadura. Não tinha porta sequer. Pois. E as pessoas faziam lá também papo e assim. E é assim que acaba a história. Sim. Ah, pá, as pessoas faziam lá e não tinham porta, era um bocado complicado. Ah, pá, o pessoal, os roqueiros e os metaleiros e. Sim, pá, ali tudo em família. Realmente, quer dizer, tu és o gajo que anda sempre de preto com t-shirts de bandas não sei o quê, com nomes esquisitos. Nomes esquisitos. Sim, armas sim. Armas e rodas. Não é esta, não estou a dizer esta. Trouxe a minha t-shirt radio friendly para o programa. Porque os espectadores podiam se sentir. Podia se sentir uma atenção, estás a ver? Mas não é verdade, as bandas que tu ouves aposto têm nomes esquisitos. Por acaso não? Não. Aquelas todas com acentos estranhos e T's e não sei o quê. Também com T's. Com letras repetidas e não sei o quê. T's que são cruzes. Essas bandas que têm repetidas. Essas bandas com letras repetidas. Com mais do que 2 vogais. Essas ainda são as piores. E o que eu ia dizer é, como é que um gajo assim, da música toda, não sei o quê, se chateia com uma portazinha? Ah pá, chateia-me um bocadinho. Eu tenho um problema que o pessoal, não, por acaso, não conhece muito, é um distúrbio, que se chama ser comichoso. Não sei se já ouviste falar. Comichoso. Sim. Que é as pessoas que não conseguem fazer necessidades. Se alguém estiver a falar com elas, por exemplo, a um raio de 5 metros. Imagina, por exemplo, que eu estou numa casa de banho. Então tu passas noites fazer, e noites? Não, sem... não, quer dizer, normalmente não está ninguém. Achas que eu moro que eu não... Não, mas imagina que vais ao café. Como é que fazes? Aí, mas aí não ouço ninguém, quer dizer. Normalmente, quando estou na casa de banho, só estou eu, estás a perceber? Sim. E aí consigo. Então no festival, como é que fazes? No festival também consigo. Quer dizer, no festival às vezes é mais complicado. Ah! Estava-me a lembrar. Pronto, mas é um problema. Estavas-te a lembrar de quê? Que já houve episódios em que foi complicado. E o que é que tu fizeste? Então, eu não quero saber. Esperei até que alguém fosse embora. Mas é mesmo um problema que existe. Por exemplo, o Orlando Bloom também tem a mesma coisa. Ali uma vez na Brava. Não terá sido na Super Pop. Ah, não sabes que foi na Brava. Ele só queria o póster, as notícias não lhe interessavam só muito. O póster de Tokyo Hotel. Mas pronto, é isso. Mas é um problema complicado. Ainda bem que chegámos ao cerne da questão. Por exemplo, se imaginares as casas bem antigas da universidade, aquilo era tudo muito coladinho. Aquilo era horrível. Tinhas o laboratório e depois ao lado tinhas logo... Mas pior era o cheiro, não era? Que se sentia de longe. Era, por acaso não achava. Não, a passar no corredor. Eu passo a vida a dizer mal da universidade. Tinha era um gel de banho que era um yogi com um furinho. Eu tinha medo de tocar naquilo. Não sei se era um yogi, se calhar era de marca branca. Na universidade, de certeza que era de marca, okay. Marca branca. E tu, Emílio, tens alguns problemas de comichosidade? Comichosidade, Emílio. Não, estamos de comichosidade? Como é que estamos? Posso ter uma pessoa lá e tudo. É lá. Não, mas por acaso, acho que não tenho assim grandes problemas relativamente. E gostas de pandas com vogais e cruzes e T's? Com e... símbolos, com... Sim. Com tudo. Vocês são muito animados. As vossas histórias começam e depois as pessoas não sabem bem se acabam ou não. Está a chegar a hora de comer. Vocês acordaram há pouco, aposto, não comeram nada. Eu acordei às 9 da manhã. Não, este programa não oferece, pequeno almoço. Que foda-se. Convidados ilustres, e é assim o tratamento. Convidados ilustres, em 5 minutos despacharam o tema do covil. Isto não parou de ser interessante. É uma história recente. Vocês já andaram a promover isso e ainda. E é só, por isso é que é só excertos de 5 minutos as vossas entrevistas nos. Mas há uma história que ainda está a ser escrita na Covil. Nós ainda estamos ali no preâmbulo, estás a ver? Ali no início. Estamos ali. Está a fermentar ainda a história. Tem águas de bacalhau, sim. Mais sinónimos. Tem águas de bacalhau. Tem banho-maria. Gosto dessa. Tem ponto roçado. Está ali. Ponto caramelo. Ponto açúcar. Ponto roçado. Há vários. Ah, então pronto, pode ser. Tem ponto cruz. Tem ponto cruz. Mas. Faz-nos perguntas. Mas isto, queres que eu faça uma pergunta? Vocês têm conversas no dia a dia? Temos. E são assim também? Não, são mais interessantes. Então porquê é que agora não conseguem estar a manter uma conversa? Nós temos conversas temáticas, nós chegamos ao pé um do outro, dizemos tipo olá, e a outra pessoa diz olha, por exemplo, vamos falar de cinema. E começamos a falar, e depois esperamos, quando vimos que já está saturado, dizemos vamos falar de literatura. Ou então falamos sobre palavras como a palavra esgadanhar. Conheces, Vitor? Esgadanhar, o que é que quer dizer? Soa-me alguma coisa. Soa-te alguma coisa. Nós, eu e o Pedro, nós conhecemos a palavra, mas a maior parte das pessoas não conhece. O que é que quer dizer? Esgadanhar é uma espécie de coçar repetido. Mas com mais agressividade. Sim, quase animalesco. E eu sabia outra, não é escarafunchar? Não. Já nos leva para outra dimensão. É outra, mas agora não vou lembrar. É o nome de um molusco, é um molusco ou é um bivalve? Ou se calhar nem é uma coisa nem outra. Esta é um dos melhores momentos do programa. Eu odeio essa expressão. Odeias? Sim, não sei. Mas isto já valeu o programa, uma reflexão sobre... sobre o mexilhão. Se o mexilhão é um bivalve... Ou um molusco. Fica aqui lançada a questão. Aquela música. Respostas no próximo programa. Mexe aqui ao mexilhão. Queres cantar mais um bocadinho? Tu gostavas tanto, não queiras dizer que não. Tanto como o Pedro Abrunhosa, não sei se repararam. Sim, tens a que fazer. Queres baixar os graves? Experimenta. Falei. Mas metes um efeito, aumentas os graves. Experimenta agora. Mexe aqui ao mexilhão. Tu gostavas tanto, não queiras dizer que não. Não funciona. O Vitor até sabe que cada um daqueles botões. Não, ele está a mexer à sorte. Para demonstrar. Só para fazer de conta. Até porque a maioria deles eu acho que não funciona. Pois não, esse é só para enfeitar, é só para o pessoal pensar. Com esse mexer de botões, conseguiste adquirir o curso de DJ. Já podes ir para o Baroa. Passar a música. Fazer aquele show. Tem que arranjar uma playlist de Kizomba e depois acho que sim. Este programa também passa música? Não. Normalmente os programas passam todos música. Mas isso, quem é que quer ouvir música? As pessoas ouvem música a hora toda. Já cantei, já. Já passaste momento musical. Se eu posso ser DJ, tu já podes ir àqueles programas de fim de semana que andam pelas terrinhas. Ou Portugal. Esses programas são do melhor que se faz. Portugal, qualquer coisa. É que eles têm todos os canais, não é? Eles têm todos o nome de Portugal. Acho que na RTP não. Na RTP não dá. Não sei o que é. Não. Olha que eu acho que sim. Na RTP 2 não dá. Na RTP está bem. RTP 2 não dá, não. Na TV não dá. Na TVI, na SIC dá. Sim. E na RTP acho que também dá. Portugal à tarde. Portugal não sei. Portugal em festa. Portugal em festa. É o que eu disse. Portugalito. Tem sempre a palavra. A palavra Portugal está sempre lá. Sim, mas esses programas são péssimos. E depois tem que ter sempre, tipo, Nel Monteiro. Sim, mas isso já são cabeças descartadas, às vezes. Isso. Porque há depois pessoas que é tipo o Nelson. Milhões. O Nelson, o Ivo, são pessoas que aquele, cantam em casa. Depois aqueles dos Tatiana e Francisco. Sim. E depois eles têm, a maioria deles tem mais dançarinas do que outra, do que música, do que letras na música. Tem mais dançarinas do que bailarinos. Essa era uma piada. Não era uma piada. Então porque te riste? Acho que dançarinas não existe. Existe sim. É bailarinos. E como é que se chama uma pessoa que dança? Se chama bailarino. Não, é uma pessoa que baila. Mas aqui metes aquela música bailando. Vai, mídia, a tua deixa, canta um bocadinho do bailando. Só sei dizer bailando. Também é só isto. Não sei o que é subindo e baixando. Mas e músicas a sério? O que é que gostam? O que é que vocês ouvem para se inspirar? Eu gostava muito de fazer uma playlist do Covil. Não sei porquê. Ah, temos de fazer. Eu gosto de Tarodance. Santa Maria. Santa Maria é bom. Eu gosto do Bass Hunter também. Do quê? Do Bass Hunter. É aquela música. Eu sei. Não. Tu és. Não, o Bass Hunter não é isso. Isso é Santa Maria. Santa Maria. Sim, Santa Maria. Santa Maria. O Bass Hunter é aquele claro do... Claro que não é isso. Então, aí tu é que estás de serviço para isso. Espera aí, não estou a lembrar. O Emílio só veio fazer a banda sonora. Eu gosto de Eurodance. Gosto dos Ozone, estás a ver? Não, ontem ouvi Ozone. Esse tipo de coisas, gosto muito. No meu tempo livre eu gosto de acalmar. Scooter, também gosto de Scooter. Weekend. Essas bandas. Gunter, o Swag, não sei se é. Já não gosto tanto, mas Scooter sim. Hã? Canta aí. Tens-me entrar lá. Mas ding ding lá, diz lá nomes de bandas, gosto diz. Gosto de heavy metal. Pana, agora, atualmente, eu sou uma daquelas pessoas que gosta de andar sempre a descobrir bandas novas, estás a ver? Por exemplo, descobro uma e ando ali a ouvir aquilo durante 2 semanas, 3 semanas. Percebo. Pronto. Tipo, a carregar naquilo até entrar na... E depois fartas-te e não ouves durante... Depois ponho um bocado para o lado e depois normalmente reciclo as audições, estás a ver? Mas agora, atualmente, ando a ouvir bandas assim mais recentes, há agora um movimento um bocado underground no tu fizeste aspas, mas as pessoas não veem as aspas. Pronto, há um movimento agora assim mais underground no heavy metal, mas que não se nota assim muito porque não é, porque lá está, é underground, que é assim de bandas revivalistas que recuperam o som dos primórdios e têm feito coisas engraçadas. Isso é aquilo que eu mais tenho ouvido agora. E agora tens que dizer um exemplo. Bandas como os Enforcer, os Skullfist. Os nomes são apelativos. Fantástico. Para o cidadão comum. Vector, os Avós. Vector. Peço eu que Amazon, é o que eu tenho ouvido. Assim, bandas mais que juntam géneros, estás a ver? Fazem fusão de géneros e criam coisas novas. Hoje em dia é difícil criar coisas novas, mas criam coisas assim diferentes, não seguem a estrutura. Existe estrutura? Existe estrutura. Fazem barulho. Existe, em todos os géneros existe estrutura. No jazz não. No jazz não. No jazz há a estrutura de improviso. Mas pronto, é isto que eu ando a ouvir mais. Mas depois também gosto de ouvir coisas fora do heavy metal, embora a maioria das pessoas que me conhecem não saiba isso. Queres o quê? Passas o dia com t-shirts? Não, parece que fazes compras no merchandising dos festivais. O que eu ouço mais é heavy metal. Mas depois também gosto de ouvir... Mas, tipo, quando tu acordas manhãzinho ou então estás cansado e não sei o que tu ouves? O meu toque telemóvel é logo, começa logo a estourar de manhã. Porque senão, se não fosse assim, eu agora não estava aqui. Só que, por exemplo, imagina que eu estou a escrever um texto e preciso de harmonia, estás a ver? Por exemplo, aí já meto uma coisa diferente. Meto, por exemplo, Legião Urbana, que é uma banda... Ah, sim. Conheço. Eu, pronto. Eu meto, por exemplo, música clássica, também gosto. Isso aí, conheço coisas. Ele conhece coisas. E depois há aquelas bandas, por exemplo, que eu odeio o género, mas gosto muito da banda desse género. Por exemplo, gosto de uma banda da Albânia, que é os Bean Growers, que são de indie, eu odeio indie, mas gosto daquela banda, que é estranho. mas pode dizer, pesquisar, é uma banda fixe. Bean Growers. Estás a ver como são nomes estranhos? Crescedores de... Uma feijão. Banda da Albânia. Tu és contra o indie, mas no fundo és bem alternativo na mesma. Não estou a perceber a cena. O indie é aborrecido. Não gosto mesmo nada. Eu percebo aquele sonzinho das guitarras e não sei o quê. É muito... E aquelas vozes que eles parecem que estão a cantar assim com metros e depois, tu ouves os primeiros 30 segundos e podes mudar de música. Porque é aquilo que... Mas isso é a maioria dos géneros. Não. Se ouvires heavy metal... Por exemplo, houve uma banda, agora é uma banda que anda a ficar muito conhecida, que é australiana, que se chama Ne Oblivis Caris. E eles diz isso 3 vezes. Ne Oblivis Caris. 3 vezes, rápido. Ne Oblivis Caris, Ne Oblivis Caris, Ne Oblivis Caris. E os gajos andam a ser estudados por universidades cientistas australianas e assim, por causa da complexidade que eles colocam nas músicas. Mas isso é aquelas cenas com muitas baterias e não sei o quê. É uma pergunta. Não. Pá, estás a ver Pink Floyd? Sim. Não tem nada a ver com o Pink Floyd, mas vai buscar aquela aura, estás a perceber? Aquela parte progressiva do começar. Pronto, não estás a perceber. Do começar. Mas pronto, existem muitas bandas de heavy metal que vão buscar muito aos Pink Floyd, por exemplo. Uma das minhas bandas preferidas, os Innslaved. São noruegueses. Tem muito, claro que são noruegueses. Tem muito aquela vibe dos Pink Floyd, só que levam aquilo para um patamar mais pesado, mais agressivo. E tu ouves alguma coisa que venha de um ou dois países de distância só? Ou é só a partir da Albânia, Noruega? Como assim? De Portugal? Juan Luís Guerra. Ah, então, muitas bandas espanholas, muitas bandas portuguesas também. Existe uma cena heavy metal em Portugal? Existe, mas é muito... fraca. Não é que seja fraca, há algumas coisas boas, mas é muito difícil sobressair. Porque, por exemplo, tu tens bandas, as bandas, por exemplo, normalmente portuguesas de heavy metal com os festivais, são bandas que tu encontras aos milhares, sem exagero, por exemplo, na América. Ah, lógico, bandas, mas também, olha o tamanho. Sim, mas depois não conseguem sobressair. Mas tu tens uma outra banda, por exemplo, há uma banda de lá de Barcelos, que acho que até já acabaram, mas que tinham um som muito interessante e que não havia nada parecido, que eram os Godog. Que era heavy metal, mas com violino, violoncelo. E eu acho isso extremamente irritante. Por acaso gostava. Eu não gosto quando eles começam a pôr violinos e não sei o quê e depois... Isso usa-se bastante. Eu sei. Mas isso tem um nome, como é que isso se chama? É folk metal. Não, é? É, mas por exemplo nesse caso dos Godog não era, porque era uma coisa mais instrumental. E também existia outra banda, em Aveiro, que também já acabou, que agora não me estou a lembrar do nome. Mas eles tinham um som também muito interessante e que não se vê fazer muito na... Aquilo era um som tipicamente europeu, estás a dizer, frio e atmosférico e assim. Mas ele fala como se falasse de vinhos e coisas. Sim, mas é um som que não se faz muito. Com umas notas. E também acabaram. Ou seja, as bandas, para resumir um bocadinho, as bandas que são boas e que acrescentam alguma coisa normalmente são aquelas que não. Sim, sim, não e no panorama funcionar. Português, já. Yeah. Sim. Agora aquelas que, por exemplo, é meia dúzia de berros e. Uma bateria, ou um gajo a dizer gol, e ele começa, tipo, essas conseguem se manter. Mas são bandas que tu metes, por exemplo, num festival e há mais, em 15 nomes há para aí 5 iguais. Em 15 nomes há para aí 5 iguais? 5 iguais a essas. Ah, sim. Há por exemplo, uma forma de fazer heavy metal português que é essa, que é do... Um barulho. Sim. Gol! Sim, e depois não há propriamente muita técnica, tens um riff e aquilo vai até à exaustão. O gajo mete o microfone do avesso, começa a falar, vamos lá, caralho! E sempre vai se achando. Tipo, muito alto. Eu sei que era isso que vocês gostavam. Sim, mas é... Olha o preconceito, é entrar em cena. Por acaso não gosto muito disso. Tipo, é mais não música. Puto, é aquele pessoal que mata galinhas em palco. Isso já gosto. Isso sim, vale a pena. Desde que depois façam uma cavidela. Não, mas isso normalmente as pessoas confundem muito, porque por exemplo, essa parte do sacrificar e assim está ligado a um subgénero de um género, estás a perceber? Vocês são muito picuinhas. Não, mas é tipo, o heavy metal é um género imensamente grande, só que o pessoal não tem noção disso. Imensamente grande. Sim, imensamente grande. Então a parte de sacrificar galinhas é o quê? Isso está ligado ao black metal e só algumas bandas de black metal. É que tem licença. Porque eles são tão grandes. Sim. Têm a credencial dias úteis para fazer isso. Se Pedro tivesse uma banda, tinha que ser para ir um cacete ou uns pãezinhos e a partir barrava sim. Manteiga com a destilar óleo. Distribuir pão. Sim. Tirava uma cena muito Jesus Cristo. Jesus Cristo a partir o pão e a distribuir. Não vamos para a parte dos Jesus não, Cristo, não vamos. Senão isto vai descambar. Não vamos. Porquê? Porque temos aqui dois ateus. Três? Três ateus. Pronto. Pois é, depois as pessoas não gostam muito. Depois ninguém vai ver o teu programa. Ninguém ouve, no fundo. Mas eu disse ver. E és ateu? Puta que te pariu. Agora se for, e és agnóstico? Temos muito em comum. Temos. Sabes porquê? Porque o agnóstico é aquele que não acredita, mas está aberto a acreditar. Ou seja, ainda há ali uma esperança de ser enganado. Agora o ateu não. É aquele pelo sim e pelo não. Sim. Talvez. O agnóstico é aquele gajo que... Ah pá, não quero passar mal a ver os amigos, mas não acredita nada no senhor. Eu acho que é mais o ter medo de alguma coisa depois. Pá, eu não acredito, não sei o que, não sei o que mais. Mas se calhar... Tem medo de chegar às portas do... metal para Jesus. Aquele pessoal que tem medo de chegar às portas de São Pedro. Ao Emílio. Ah, mas já aqui também para voltar aqui a uma coisa engraçada. É que existem bandas de heavy metal cristãs. Aí isso é tão... Em que ouves mil vezes a palavra salvation e crucifixo. E rock cristão, que há uns anos também, isso, ali no está, final dos anos... Estava aí muito na moda, rock cristão. Que até chegou a estar nos tops, porque pá, é P.O.D. ou lá como é que era a banda. P.O.D. Yeah. P.O.D. Que era o... Tinha aquela música do wrestling, que era o Boom. Queres cantar um bocadinho também? Eu não me lembro como é que era, mas sei que se chamava o Boom. Eu sei que essa altura foi muito triste. Sim, havia muito isso. Em Portugal não. Em Portugal temos o Padre Borga e pouco mais. Tu em Portugal tinhas um projeto muito engraçado, que depois transformou-se nos The Weasel, que eram os The Weasel no início, sabes, o primeiro álbum dos The Weasel. Eles tinham uma gaja qualquer. Aquilo era no metal. Pois é. Aquilo era no metal. Aliás, eles têm muitas músicas conhecidas que começam ali com guitarras no início. Só que depois eles foram-se habituando ao mercado. Ou seja, em Portugal uma banda de no metal não ia andar nos tops, mas uma banda de rap ia. E então eles conseguiram. Mas a cena deles é que aquilo é uma mistura de estilos. Lá no meio, os The Weasel tinha pessoal do rock, tinha pessoal do hip-hop, mas quero dizer, DJ. Por isso é que era The Weasel, é das poucas bandas que se calhar... Tinha uma identidade muito diferente. Yeah, e que sim, consegue agradar a muita gente. Uma pessoa não pode não gostar de tudo, mas tipo, tu sabes que o pessoal do rock, o pessoal indie, não sei o que mais, gosta sempre de uma coisa ou de outra. Aliás, eu acho que é uma das bandas de culto portuguesas. Embora isso ainda não se note muito, porque eles acabaram há pouco tempo. Yeah. Mas, por exemplo, se eles daqui a 2 ou 3 anos se juntassem para um concerto, tu ias ver que... E vai acontecer, pois para ganhar dinheiro. Sim. É o que fazem todos. Nos Ornatos. Os Ornatos, é tipo os Oasis portugueses. Sim. Quando precisam de guito, vamos fazer um concerto. Tem de ser. Pronto, mais 2 aninhos pagos, já está. Quando os da Weasel era um caso de... Se eles voltarem a juntar aquilo, esgoto. Tu vais... Talvez, é uma questão a pensar. Estamos a... Não ia. E o que é que tu gostas, Emídio, em termos de música ou filmes? Vou fazer uma... Tu estás a curtir o Eurodance? Eurodance. Fazer uma revelação bombástica, a música não tem assim um grande papel na minha vida. Ui. Cá está. Gosto de música, sim, mas eu não sou aquele fanático de música que descobre uma banda nova e ouve o álbum todo, e, tipo, diariamente, não faço isso. Então ouves o quê? Cidade FM? Também não, isso eu ouvia em 2000. Não, eu vou dar aquelas típicas respostas, ouço um bocadinho de tudo. Eu gosto quando as pessoas fazem isto, porque depois eu faço uma pergunta a seguir, exemplo... Gostas de música? Faz. Gostas de música cigana? Tu não és. Gosto dos Ciganos de Ouro. Oi. Não, normalmente as pessoas que dizem que ouvem um bocadinho de tudo, depois dizem assim: não ouço tudo, mas. Ouves um bocadinho de muitas coisas. Muitas coisas, sim. De muitas coisas é a resposta. Depende do espírito. Há dias em que eu estou para ouvir música clássica e só ouço música clássica. Rachmaninoff, Mozart, Beethoven, Vivaldi. Mozart, Beethoven. Mozart, um Beethoven. Sim. São 2 Beethovens para levar, se faz favor. Exatamente. Beethoven frutado. 3 vezes estou a ouvir Led Zeppelin ou Pink Floyd ou Deep Purple ou Yes. Ou... Outras vezes já estou a ouvir Supertramp ou Flume ou Chet Faker. Sim, mas não tens um estilo... Não há... Mas, por exemplo, estás com uma camisola do The Doors. Não, é só o Jim. Não, em cima estás escrito The Doors. Em cima do Doors. E agora? Agora parece uma miúda no Instagram. Se calhar. Fazer poses sensuais. E art techno, não ouves? Art techno, não. Por acaso, art techno, não gosto. Tanto. Mas peraí, como é que é? Não ouves tudo. Cavalos a galopar. E tu, Vitor, o que é que gostas de ouvir? E tu, Vitor? Eu gosto um bocadinho de muita coisa. Querem conhecer-te um pouco. Querem conhecer o... Quem é o verdadeiro Vitor? O host deste programa. Quem é ele para dizer essas coisas? O host daquele filme. O host. Só o host da história. Que filme? Não conheço o host. É um filme coreano. Eu conheço... Não é... É coreano. Não é um monstro. É. Eu nunca vi. Um monstrinho que anda ali no Rio. Eu só vi a imagem, mas nunca vi. É um monstro gordinho. Põe-o em drogas. Pronto, queremos conhecer esse host. Mas vá, fala-nos um pouco de ti. Sim. Eu penso que íamos passar para o cinema, é muito melhor. Vamos passar para o cinema. O que é que gostas de ver, Rita? Um bocadinho de tudo. Gostas de ver um bocadinho de tudo? Já viste as 50 sombras de Grey? Não, já tentei ver 3 vezes. Adormeci nos... Sei que aquilo começa com uma vista sobre os prédios de Nova York. Foi, já viste mais que eu. E depois adormeci. Outra revelação bombástica vi há 2 dias. E que tal? Estamos em estúdio uma pessoa que gosta. É mau. É mau? A sério, as críticas parecem ser tão boas. Mau, é mau. Tinhas dito que era bom. Não, eu disse que não é tão mau como as pessoas dizem que é. Porque aquilo é tipo, ou houve uma altura em que ou amavam ou odiavam. Eu acho que eu não sou assim. O meio termo. O meio termo fica ali no bittersweet. Yeah. O agridoce. E pronto. Quanto é que me dás de 1 a 10? De 1 a 10? 5. 5. Então voltava a 2. 2,25. 5 é médio. 5 é capaz de ser aqueles filmes que passa sábado à tarde na televisão e uma pessoa. Mas é mesmo filme que passa à tarde na televisão. Principalmente não é só uma miúda que leva porrada e gosta. Mas é num canal. Pronto, é na TV, é noutro canal. Ah, onde? Mas não é essa a história do filme. É. Acho que é tipo uma miúda que. Estamos triste o filme. Não, parei, estou-me a lembrar. É uma miúda que vai a uma empresa fazer uma entrevista porque a colega estava doente, mas não é preciso fazer tatuagens e pronto. A introdução foi maior do que a descrever. A miúda a começar e depois a empresa tinha uma fachada e tinha 40 funcionários. Depois ela leva tatuagem. Enfim. Mas basicamente é isto. Eu por acaso ultimamente não tenho visto filmes quase nenhum. Vi um que é O Lixo Brasileiro. Não sei qual é. Está fixe, mais ou menos. É do realizador do Leitor, não sei se viste o Leitor. Que é com a Kate Winslet. Sim. Sim, vi. Pronto, é desse gajo. Mas está fixe por causa dos miúdos. E depois os brasileiros têm o Wagner Moura 5 minutos no filme todo, mas que aparece na capa, não sei o que mais, mesmo para enganar. E o Celton Mello, que eu também gosto muito, do Meu Nome é Johnny, coisa do género, não sei se vocês conhecem. Filmes brasileiros. Não vêm filmes brasileiros? Pá, já vi alguns, mas não conheço o nome. Cidade de Deus. E depois a banda sonora é a mesma. Já vi o Tropa de Elite. A banda sonora é a mesma do Tropa de Elite, os mesmos MCs, DJs, rappers. Rappers. E cinema? Cinema a sério. Vamos falar de filmes coreanos, que é uma coisa que a maioria das pessoas vê. Mas quando é que foi a última vez que foste ao cinema, Vitor? É que foste lá ver? Já não vou ao cinema. Pá, eu só vou ao cinema para ver coisas. Não foste ver o Interstellar? Não. Perdeste. Perdi 3 horas da minha vida. Não, o Interstellar no cinema. Não, acredito. Sim. Mas aquilo é enorme. Não é? Não é assim, não. Já viste? Já. Pronto, então, mas tenho a sensação que é. Tive a sensação que. Adormeceste. Não. Perdeste no espaço. no espaço que é. Até para 2:30. É o tamanho dos Batmans. O Nolan fala agora, tem tipo aquilo e é encher. Sim, eu tenho a forma e depois é só encaixar. Achei que dava para cortar uma coisa ou outra. Sim, que está ali desnecessário. O Matt Damon, por exemplo. O Matt Damon, parece assim. Não dava para cortá-lo. Matt Damon. Eu não gosto desse gajo. Também nem dos Bournes, nenhums. Gostas do Ben Affleck? Gosto dele como realizador, como ator. Não... Ele é um excelente ator. Pode fazer post. Estás a ver o Singing in the Rain? Há aquela parte em que sim, ele se amarra a resposta. Acho que é o Ben Affleck. Ou aquele pessoal que no teatro faz de árvore. Uma vez numa peça fiz de pedra. Fizeste de pedra? Pedro a pedra? Estavas a estudar para ser Ben Affleck. Estava aí 20 minutos assim, todo encatrapiadinho. Isto é um marasmo de palavras novas. E tu, Emídio, que filmes é que gostas de ver? Olha, eu aqui já a tomar o controle. Sim, à vontade. Tu não és entrevistador aqui, o programa não isto é não teu. Não, eu não estou a fazer entrevista. Se eu te fizesse uma entrevista, é uma conversa. Isto é um novo formato. Vês, tem que ser assim, senão acabo com umas bandas de heavy metal em Portugal. Que filmes é que eu gosto? Isto é uma música muito genérica. Uma música? Espera aí. Que filmes é que eu gosto? Um filme. Isto é uma música que passaria na rádio, Emídio. Então, é assim tão difícil. Gosto de filmes bons. Uma vez perguntei a uma pessoa já pai de 60 anos, que supostamente percebia muito cinema, perguntei-lhe que filmes é que ele gostava e ele disse-me que gostava de filmes bem feitos e bons. Então, boa resposta. Sim, só que também é subjetivo. Pois. E porque, tu, por exemplo, Pedro, porque, por exemplo, que filmes é que gostas? Eu tenho já respondo a essa pergunta. Conheço algumas pessoas que... Parece que estamos a trocar, tipo, a jogar futebol. Um golo vai à baliza. É isto, mas há algumas pessoas que acham, por exemplo, que estes filmes assim mais... Por exemplo, o 50 Sombras é um filme bem feito. E moram num mundo... Mas isso tem a ver com o que as pessoas veem normalmente e depois... É um bocado aquela cena da alegoria da caverna, nunca viram mais nada. Exatamente. Que profundo que isto está a ficar. É para filmes que eu gosto. Esses filmes são tipo campanhas de marketing. O filme antes de estrear foi um ano quase, não? É como aquele... Pelo menos meio ano foi de promoção do filme. Fizeram da Coreia do Norte também. A entrevista. Sim, o quê? Ah, yeah. Sim. Mas depois foi um flop por causa do, dos leaks. Ah, ok. Eu não vi esse filme. Não vi. Esse todo. Filme antes Viste de filme? Vi. Tudo o filme, antes de estrear tinha 10. Antes tinha de estrear. No IMDb. Yeah. Sim. Só tinha 10. Tinha 10. Pá, filmes que eu gosto, filmes que têm mais de 8 no IMDb. Sim. Gosto de todos os que têm. Já fui assim, agora já não sou tanto. O top 100. Não, por acaso, não gosto do... aquele que vem primeiro é o Shawshank. Shawshank. Por acaso, não acho... Depende de quando é que eu viste. Pá, vi já... Já tinha visto quando era mais miúdo, mas vi mais recentemente. Ah, pá, é um já sabia. Lá está, mas é aquele filme que a primeira vez que vês... Isto é possível. É um 7. É um 7. É, aquilo... É um 7 de 1 a 10. Não, 8. Por causa do twist. I am Night Shyamalan. Tens o twist, mas depois tens o Morgan Freeman a fazer de velho sábio sempre. Por isso isso estraga também um pouco. 7.3. Pronto, opa, eu ficava muito sério. Ainda não dava a fazer isso. Pois não, mas agora foi 7.6, ok. 7.3. É um filmezinho. Ah, sim, agora talvez mudasse, mas também só ouvi uma vez. Não quero estragar as memórias. Não sei. As memórias. Vais sair daqui e vais ver outra vez logo. Não. Ah. Eu vou ver o Star. Tenho para ver o Star Wars de versão remasterizada por. Por fãs. Hoje há aqui cinema. Hoje? Começa hoje a semana da ficção científica, não ouvi. Mas eu não gosto. E no meio da semana vai haver ali um dia. Pegas no teu capacete Skywalker. O Skywalker não usa capacete. Quem é o Skywalker? Skywalker é. É o Anakin. O Anakin, que fica o Darth Vader, o Anakin, e depois tens o Luke, que é o filho. Sério que é o Anakin? O Anakin. Mas pronto, hoje tens aí os três Star Wars. Aí na... É, estou tramado. É para amanhã... te preparares depois para o... Começa às 6 da tarde. Só me lixo. Eu não posso, aquilo são muitas horas. Eu tenho uma vida. Deve ser para ir das 6 à meia-noite. Já não sei onde é que ia a conversa, no Shawshank. Tu não me disseste nenhum filme que gostas? Ah, filmes que eu gosto. Opa, gosto de filmes que têm um conceito engraçado, ou seja, que deixam-me a pensar. Ele quer nomes. Deixa-me ver. Manda aí nomes. Olha, gosto muito do... Manda os vencedores dos Oscars todos. Não, gosto do Buffalo 66, não sei se sabes. É com o Vincent Gall. É um bocado estranho esse filme, não é? Mas é estranho. Pá, aquilo não acaba de uma forma... Não. Aquilo, opa, posso contar o fim, se quiseres. Sim, eu já vi. Sim, mas o que tens de ouvir? Que as pessoas vão logo ver o Buffalo 66. É aquilo, o gajo basicamente mata-se, estás a ver? Só que não se matou. É isso. Mas eu lembro-me de um plano qualquer muito fixe, mas... O plano muito fixe é quando eles filmam a cara dele e ele dá um tiro e tu vês o sangue a sair. É capaz. Não? Só que depois aquilo era só ele a pensar no que é que ia fazer e depois ele volta a si e depois no fim... Deve ter sido o único filme que eu tive a torcer, mas é mesmo. Acho que é o único filme que eu tive a torcer para com o amor no fim. Oh, mas é um amor bem estúpido porque ele encontra na... Tá bem, mas eles depois apaixonam-se tipo à maneira deles. Tu tens uma coisa, por acaso... No fundo deste ar duro e metaleiro, mas por acaso é que eu tenho... Pedro Bento é um romântico. Por baixo desta t-shirt preta há uma t-shirt cor-de-rosa. Por baixo de... Estás a ouvir? Mas aquilo... Eu estou a ouvir, eu tenho os fones. Estava a dizer aquilo do conceito, esse filme por acaso tem um conceito muito engraçado, que pá, é aquilo que eu tiro do filme, mas tu tens, começam duas personagens aí que uma é boazinha e a outra é má, e depois aquilo, elas vão crescendo, estás a perceber? E depois no fim aquilo troca um bocado de... Eu já me esqueci que tu tens esse lado muito filosófico, e metafórico perante o cinema. Tu tens ali o bem e o mal, por acaso é uma das melhores representações no cinema do bem e o mal, esse filme. Sampaio Bruno agora? Nesse sentido, não. Mas Deus pronto, gosto desse filme, deixa-me ver mais filmes. Gosto do Old Boy. Também gosto. Pá, mas estou-me assim a lembrar de filmes um bocado... Sim, ali eu gosto do Taxi Driver. Olha, também gosto. Eu esse tenho que rever, já não vejo... Taxi Driver é muito bom. Eu não vi... Também há muita metáfora. Estou-me a lembrar a todos os filmes que lidas no IMDb, estou-me a lembrar. Gosto dos Padrinhos, olha, eu a lembrar. Gosto. O terceiro? Gostas do terceiro Padrinho? O terceiro só dei 8. Mas o 8? Não, o terceiro é bom. Ai, eu não consigo, sabes porquê? É muito pior que os outros. Porque tem lá a Coppola. Foda-se. Irrita-me tanto. A Coppola. Ela não tem... Ela não quase parece olha, não mas, sabe mas falar. Também gosto do Lost in Translation, da Coppola. Não. Como realizadora, sim. Mas... Olha, outro que também gosto mesmo muito, tipo, é mesmo alto filme, é o Sonata do Outono, do Bergman. Não sei se já viste. Pá, em inglês, qual é o título? Sonata do Outono. Ah, Os ingleses. Os ingleses. É a pronúncia. É Autumn Sonata. está. Tipo, é aquela. Quer dizer, Sonata de Outono já estava. Sim, isso, já percebi o que é que queres dizer. O original é sueco. Que é. Então dizer. Oh. É Autumn. Nossa. Tá, mas pronto. Agora, se posso dizer mais, se quiser. Não, está bom. E mídia, ficas com as 50 sombras de Grey? Não. Não queres redimir? Olha, se tivemos o Battle Royale juntos. Ontem vimos o Battle Royale. Sim, o japonês. Foi daí que roubaram depois o Hunger Games. De 2001. É uma cópia. O que é que foi isso? O que foi isso? Foi uma boca para o pessoal que gosta de Hunger Games. Que vejam o Battle Royale. Mas não é só o Hunger Games, é o Divergente. Hunger Games. Tu estás desleixado. É por baixo do jogo. Aqueles filmes do Divergente. Sabes porquê? Os é Divergente. Underground. É os Divergentes, os Sim, é igual. É igualzinho. Sim, essas coisas são todas roubadas do Battle Royale. Mas isso é muito mais fixe, é muito mais violento. Qual? E o Battle Royale tem mais. E é japonês. Dá sempre aquela cena. Aquele toque. É mais ver um filme. Deixa-me dizer aqui um filme para ficar bem. Não sei. Goodfellas. É um bom filme. Joe Pesci. Sim. Agora começo a citar, não, vou começar a dizer todos os filmes do Kubrick. Olha, por acaso, não disseste nenhum. O Kubrick é o que eu gosto mais. Yeah, ah, não estranho nenhum. Não teres dito nenhum. Não disse nenhum, porque por acaso não lembro. Mas por acaso o Kubrick é... Full Metal Jacket. Muita fixe. 2001. E séries? Vocês têm veem alguma para coisa? Para séries vejo pouco, porque eu quando começo a ver uma série... Epá, é aquela cena que toda a gente diz, mas é verdade. Dizer, quando começo a ver uma série, depois gosto de andar sempre atrás daquilo e cá não tenho muito tempo para isso. É verdade. Vocês são pessoas muito ocupadas. Não é isso, mas quero dizer. Estavas-te a queixar que não havia reunião na Covil. Depois ia ficar em casa a ver séries. Pá, a última série que eu vi em 2-3 dias. Comecei na sexta, acabei no domingo. Foi? E foi, opa, era uma série tipo anime, assim, que é o Death Note. Era o Naruto. Ah, já sei qual é, mas aquilo é, pai, 37 episódios. E vi em, lá está, é séries. Acho que vão fazer um filme sobre isso, ou iam fazer, ou já fizeram. Estamos aquilo lá também. Com pessoas. Pá, antes disso vi uma, que é o Todd and the Book of Pure Evil, que é tipo um gajo... Também é bonequinhos. Não, é uma série, é só que já acabou, ninguém devia ver. Só tu? Eras o único? Não, mas havia pouca gente. Aquilo era basicamente a história de um rapaz que gostava de heavy metal. E depois... Essa série foi escrita e realizada por ti? Não, mas depois o que é que acontecia? Havia um livro, que era do mal, estás a ver? Aquilo por acaso era engraçado. Tinha uma cruz ao contrário durante essa série. Não aparecia nenhuma cruz ao contrário. Não aparecia. Mas apareciam t-shirts de bandas boas desconhecidas, tipo Ion Fire e assim. Olha, foram lá milhões. Ou milhões em festa. Só porque milhões é na minha terra, não quero dizer que eu gosto. Mas pronto, foram lá os Ion Fire. Mas basicamente daquilo havia um livro e depois o livro andava à procura das pessoas do liceu, que eram fracas e apodrava-se delas, estás a ver? E metias a fazer coisas estranhas. E depois o Todd é que andava lá basicamente a resolver. E era só isso. Parece ser uma excelente série. Por acaso gostava da série. Mas o Dragon Ball é melhor. Dragon Ball deve ter visto para um terço, ou seja, para 500 episódios, para um terço daquilo. E já é uma vida. E deve ter visto tudo. Não. E depois. Vi o Oliver e Benji todo. Oliver e Benji. Para mais séries. Para vi Breaking Bad até à quarta, mas depois estava toda a gente a spoiler no Facebook. E então paraste de ver. Nunca mais vi. Já sabes como é que acaba. Ficou indignado. Estás a ver? É também aquela coisa do impulso. Que a gente já viu, então não Breaking Bad. Ninguém viu. Não, vi tudo de... Vi tudo de tacada, estás a ver? Até à quarta. Mas depois não havia a quinta ainda, então eu parei. E depois já não eu vi tudo de tacada até à quinta. Pois é, e quinta acabei. Por isso é que agora as séries da Netflix, que saem a temporada toda, é que é pior ou melhor por causa disso. Não, eu prefiro ver séries que já tenham acabado. Por exemplo, a próxima série que vou ver, de certeza que vai ser uma que já acabou, porque é para poder ver tudo. Mas acabou a temporada, tipo, acabou a temporada ou que acabou? Não, que acabou mesmo a série. Porque depois, por exemplo, Game of Thrones, nunca vi. Mas é uma série que eu gostava de ver porque gosto daquela coisa do, por exemplo, o estilo Senhor dos Anéis, estás a ver? Sim, aquela sim, coisa sim. Épica medieval. Ética medieval. Eu acho que corrigia tempo. Mas estás a ver, não vou começar a ver porque sempre que eu entro no Facebook há alguém que diz qualquer coisa. Dizem, agora dizem que morrem todos. Sim, quer dizer. Mas se o autor nem sequer escreveu tudo. Ah, tá bem, não interessa. Mas eu gosto de esperar. Vou ver Sopranos. Tenho que ver, nunca vi. 24 não. Ver não o 24. Não gosto. Jack Bauer. Só aquele Barbie. 24 não gosto. Nem Lost, essas séries assim. Lost vi, não gosto. Vi na TV. Mas não vi o último episódio. seja, é pá. Tu agora vais ter que rever tudo para te lembrares. Não, não, não, não, porque os gajos do Lost fazem o quê? Eles fazem uma compilação. Exatamente. Eles têm episódios só para explicar tudo o que se passou. Que eles não faziam ideia o que é que era. Isso faz-me lembrar, e se não tens visto o último episódio, faz-me lembrar eu com o Harry Potter ao contrário. Que eu só vi o último filme e percebi a história. Mas isso é como as telenovelas e assim. É, a minha avó diz que só vê, a minha avó diz que só vê o primeiro e último episódio das novelas. E percebes tudo. E há sempre um casamento. Há um casamento, alguém que morreu. Ou, sim, ou vai para a prisão, ou é castigado. O quê? Quem matou? É, no Oliver e Benji também podias perder tipo para aí 3 episódios. Que ele tinha, tinha passado o meio campo. Era só o jogo. Era não, não, não, é só a correr. Sim, sim. A chegar ao meio campo. Ele passava ao meio campo. Tu ias, por exemplo, à casa de banho, chegavas, ele estava a passar a meia lua. Estava ali. E depois o campo fazia assim umas curvas estranhas. Só era ele morava, aquilo, ele jogava num mundo que era só um campo de futebol. Pois era, que fazia. Tipo, era aquele mundo do Dragon Ball, quando ele morria e ia para o céu. Sim, sim. Que era aquele mundinho pequenito. É isso. Uma luazita. Pronto, e acho que não querem mesmo falar de Deus, nem de religião. Podemos falar de Deus. Podemos falar. O que é que achas de Deus, Emílio? É um gajo fixe. O que é que eu acho de Deus? Não posso achar nada porque ele não existe. É assim que... Fiz uma pergunta com rasteira, mas o maroto... Maroto. E tu, Vitor, o que é que achas? Nunca cai nestas rasteiras. Achas que ele está no meio de nós e somos 4 neste podcast em vez de 3? Sim, sim, eu quando venho aqui tenho que preencher o formulário e dizer quantas pessoas no estúdio, eu ponho sempre mais uma. Quem vai haver lugar? É como aquele pessoal que põe um prato a mais na mesa e fica ali um lugar vazio. A coisa mais estranha, eu fui ao programa de falar sobre Deus. Mas foste falar sobre Deus, isso era um sonho. Era falar sobre Deus. Vamos ligar ao coelho e pedir para cancelar e. Não, sim. Não, podemos fazer o 2. Ah? O 2. Fazemos o 2. Sim, sim. Deixa. Deus 2.0. Mas vá, diz lá, o que é que quiseres falar sobre Deus? Três vezes que eu estava a dizer que ele não existia e a luz foi abaixo. Aqui é um sinal. Foram 3 sinais. Mas eu ainda assim acho que é mau contacto aí, algures. Ou isso ou é Deus. É mau contacto. É Deus. Ou é Deus. É o que as pessoas dizem sempre. Isto é Deus ou é mau contacto. Às vezes está relacionado. O que é mau contacto? Sabes que as pessoas não veem que tu fizeste. É uma private joke. Sim. E este programa é só private jokes. Porque as pessoas assim assistir. Eu gostava muito de fazer uma coisa ao vivo aqui. Sim. Se bem que o público aqui são 3 pessoas. 3 pessoas. Isso era fixe. Em pé, 5 em pé. Tinhas de mudar. Tínhamos de ir todos para o microfone grande, estás a ver? Uhum. E as pessoas sentavam-se ali. Abria-se aqui a porta. Sim, sim. Porque, se bem que porta aberta ou fechada, isto não, mas a diferença é muito pouca. Se fosse ao vivo, não precisávamos de microfones. Sim, não, mas a ideia era gravar ao vivo, mas... Com risos, com os risos da pessoa. Sim, pessoas. Sim. Se fosse só uma conversa, se não fosse a gravar. Mas tinha de ser pessoas com um riso fácil, porque senão... Só depois tínhamos de usar as gravações das séries. Sim, do riso. Eu sei uma pessoa que encaixava bem aqui. Uma pessoa que se riu facilmente com tudo. Acho que sim. Tá, pronto, está bem. Eu não vou dizer. Essa pessoa não vai ouvir, ou vai? Pá, alguém pode dizer. É o Armando. Eu gosto muito dos nomes de código. É Letícia, pronto. Pá, fica aqui. Pá, desculpa, Letícia, mas eu tinha a dizer. És tu. Então Deus não existe. Deus? Chegamos a essa conclusão? Pá, eu acho que Deus foi inventado pelos romanos. Basta a gestão com os romanos? Sim. Acho que foi antes. Os romanos. Mas estás a falar de que Deus? O Deus deles. Eles tinham muitos. Ah, não tinham. Os egípcios ainda antes também tinham. Pá, temos que remeter ao... Temos que ir até aos... Primeiro Deus foi o Sol. Não é? Pagãos. O Sol. Tá bem, mas esses deuses. O George Carlin tem um. Existem, esses, o Sol existe. Existem. Para ele, mas. O George Carlin tem um set muito bom que é: se tem que venerar alguma coisa, venera ao Sol, porque ele. Porque ele dá-lhe calor, é vida e não sei o quê. E se tiver que rezar, reza ao Joe Pesci, porque ele parece ser alguém que faz as merdas, sabes? Não é rezar a Deus, sobretudo para pedir coisas. Não quer estragar a amizade. E sobretudo porque as pessoas vão rezar e quando... E só tem 1,5 metros. Vem rezar. Mas é mau para caralho. Tipo o viriato. Terminar o programa. Alguma coisa que vos irrite? É o punchline do programa. Deus. Ultimamente. Alguma coisa nos dias que correm. Nos Adul. Últimos dias. Vai mal. A sério, tu hoje acordaste de manhã ou ontem foste dormir a pensar... Foda-se. Ben Affleck. Irrita-me o Eurodance. Agora aqui o twist. Gostava da Eurodance e agora no fim é o que me irrita. Já viram as imagens do novo Batman? Já vi. Do novo Batman. Do Joker. Sim. Do Joker, o Coringa. Sim. O Coringa. Olha, esse gajo irrita-me. O Leto. O Leto. Fuh. Irrita-me. A mim também. Irrita-me. Fuh. E irrita-me. Ele é um ator. Está bem, tá, mas bem. Tenha, não, não importa isso. Só que é mal. Que me irrita. Tem uma banda má. E mesmo como. Eu gosto. Irrita-me o fanatismo que é à volta dele. A mim irrita-me mais que o DiCaprio. Que o DiCaprio irrita-me mais. O pessoal gosta muito do DiCaprio. O DiCaprio agora. O DiCaprio vai fazer um filme que vai dar outra vez hipóteses para o Oscar. Sim, sim. Vai ser nomeado. Mas quem vai ganhar. Mas há outro filme qualquer. Quem vai ganhar vai ser o realizador, não. O cinematógrafo. Porque o filme é todo feito com luz natural. Vai ganhar o certeza. Um Oscar, vai ganhar. Já estamos a falar. El César. Estamos aqui já da profecia. Sim, sim. El daqui a um ano. El César vai ganhar qualquer coisa. Isso é dos irmãos Coen. Mas é com quem? É dos irmãos Coen. Não precisas saber para saber que vai ganhar. Tem um elenco de caraças. Eu não gosto. Está bem, mas olha aquele do Inharito, lá o Revenant. Tem o Tom Hardy, que é dos gajos que agora está mais em ascensão. E tem o DiCaprio, que é o eterno. Acho que candidato a ganhar o Oscar. E depois há outra coisa, desculpa, aquele pega naquele conceito de, lá está, do Senhor dos Anéis e de Game of Thrones e assim. É muito, sim. Até li lá uma notícia que sobre o filme que dizia que eles pegavam em muitas coisas, muitas das técnicas que eles usam no Game of Thrones para fazer o filme. É que deve ficar com uma estética parecida. O pessoal gosta da estética do Game of Thrones. Game of Thrones tem investido mais dinheiro do que eu pensava. Com os dragõezinhos e não sei o que. Pensei que se fosse por ser uma série não. Mas aquilo tem os efeitos especiais? No início não era uma grande coisa, mas acho que agora estão a melhorar. O pessoal viu o Lost e aquele nevoeiro preto não era muito convincente, mesmo assim. Vocês não fazem ideia do que eu estou a falar, pois Lost, não. Vi o Sobrenatural. Eu ainda vejo Sobrenatural. São só alguns nomes do elenco do El Caesar. Scarlett. Mas são nomes fortes. George Clooney. Foda-se, merda. Foda-se, olha, este é o programa do... Josh Brolin. E a Tilda. A Tilda. A Tilda. Que é a Tia Hilda. Não sei quem é a Tilda. Não sabes quem é a Tilda. Sabes, sim. Quem é a Tilda? Já viste o Snowpiercer e coisas assim. Ou então o... Snowpiercer? O Grande Hotel Budapeste. A velha. Ah, já sei, a velha. O realizador é coreano, por isso pensei que sabias. Eu sei, é o gajo do... Qual nome está? Priest. Ah, já vi também. Não é Priest, é Snowpiercer. Ah, sim, esse também já vi. Que ele está com braços. Sim. Eu tive pesadelos com essa cena. Sim, esse filme. Esse filme não foi muito falado, mas até é bom. Ele teve no cinema cá, passado para aí um ano e tal. Pois, não, a cena não, foi não essa. Não teve cá na Covilhã, mas sim, mas em Portugal. Porto e Lisboa. Sim. Não foi muito falado. É normal. Achas que o pessoal pensa que os filmes asiáticos é só karaté? Apesar de ser um filme só passado num comboio. Hã? Um filme passado num comboio. Pois é, porque o mundo tem um gelo. Tá, isto não sei porque isto esteve a gravar desde que eu cheguei aqui. Foda-se. Isto está com 1h16. Depois cortar as partes todas. É melhor que não interessa e ficámos para aí com 5 minutos. Por aqui. Pois. Então. É que se faz a cortar o que não interessa, ficámos para aí com. Que horas? Vamos comer. Isso é tudo muito alguma bom, coisa que te irrita, tenho... Emílio, neste momento? O fanatismo. Tens que fazer o fanatismo. Okay. As intervenções da Emília são curtas, mas... Tem impacto. E irrita-me quando recebes a mensagem que recebes bolsa à sexta-feira, mas depois tens que esperar o fim de semana para receber a bolsa na segunda-feira. Dentro de... Por isso agora vou estar lá. De 2 ou 3 dias úteis. Entre agora, 1 a 3 dias úteis. Os gajos da bolsa ouviam isto, tipo lá, não. Cortavam-te. Pô, Emília, para o Brasilinho. Cortavam-te o subsídio. Vamos fazer aqui um apelo. Faz um apelo, um repto. Não, vamos fazer os 10 um apelo para não cortarem a bolsa ao Emília. Mas primeiro. A tua irritação é na faca, outra vez. Ah, não, pá, eu tenho muitas irritações. Pá, vamos acabar isto antes que... A minha irritação neste momento é tu não estás... Nós não acabarmos isto. Exatamente. Vamos acabar não, porque isto. Eu por mim ficava... Ficava aqui 3 horas. Vou-te dizer uma irritação rápida. O calor. Não gosto quando sais de casa depois de tomares banho e depois ficas logo suado. E não, uma irritação ainda mais grave. Esta é a mesma irritação das irritações. É quando tu tomas banho e depois mal sais da tua casa. A sério, é pior. A sério, é pior. É mais vale começar o dia todo de novo, não é? Mas vale mesmo. Nós começamos com. É que nem sequer dá vontade de ir fazer. Com a comichosidade e acabamos. Mas é pior de todas. Quer dizer, tomas banho, está ali tudo um brinquinho e depois vais. Para terminar o programa, podem só dizer... Acabámos com um brinquinho. Das é a vida. Podem ser em conjunto ou separado. Das é a vida, caralho. Das é a vida, caralho. Foda-se. Puta que pariu. Foda-se. As neiras. As neiras. Vitupérios. As neiras. Agora vamos várias. Falando assim para as pessoas parecerem. Tá, e depois faz um fade out. Faz um fade out. Das. Das.